Não tem emprego, vive com os pais. É bom rapaz, só fala demais. É todo clichê, adora a TV. Quer ser famoso, mas não sabe com o quê. É vê-lo na praia, trabalha para o bronze. 20 e tal anos, a cabeça tem 11. Vive no gym, supino, puxa 100. Carro emprestado, carta não tem. Meteu-se com a vizinha, é atrevido. Armou-se em parvo, levou do marido. Lábio rachado, nariz está partido. Diz que são férias, mas foi despedido. É tudo aldrabice, só muda o dia. Conversa é banal, só diz porcaria. Tem namorada, ninguém nunca a viu. Gosta com pelo, mas nunca assumiu. Alguém lhe diga, diga. Estás à espera de elogios e só queres impressionar. Quando vives de aparências, não tens onde cair, mas ela é tão gira, 21 fez há pouco. Se não tens guita, ela não te dá troco. Julga-se VIP, é importante, bem arrogante, sempre elegante. Só compra roupa da marca e requinte, usa e devolve no dia seguinte. Conhece toda a gente, é uma querida, é vê-la nas festas só pela comida. Leva na mão, não Tupperware, guarda pitel que ninguém quer. Sim, conheceu o namorado, ela na escola, ele já reformado. Rugas na cara, cabelo todo branco, por coincidência é dono de um banco. Ela é mimada, ele generoso, ela é novinha, ele é idoso. Alguém lhe diga, diga. Estás à espera de elogios e só queres impressionar. Quando vives de aparências, não tens onde cair, mas estás à espera de elogios e só queres impressionar. Quando vives de aparências, não tens onde cair, mas